Glória a Deus. Vamos sentar, irmãos. Que nome lindo é esse nome de Jesus. Que nome lindo. Não é pelo nome em si, mas por quem ele é. E você sabe que o nome Jesus é o mesmo nome Josué do Antigo Testamento. É o mesmo nome. No Antigo Testamento chamava Josué, no Novo Testamento, era um outro tempo, até era um outro idioma que eles falavam, se chamava Jesus. E o significado do nome Jesus? Salvador. Sugestivo, não? Interessante, o nome dele é Salvador. E tudo que eu quero falar nessa noite é do nome do Salvador. E falo aqui todos os domingos, às quintas, todas as nossas reuniões, reuniões de células, reuniões de casais, tudo desemboca. O foco é o Salvador. Se não fosse o Salvador, não tinha razão de estarmos aqui. Amém, irmãos? E o Salvador, ele pode fazer algo por ti. Você sabe disso. Obrigado, meu amor. Né? Ela disse hoje, eu vou entregar ela, né? Quando eu pedi, me traz um copo de água depois. Ela disse com uma condição. Não disse qual era a condição, mas eu acho que vocês sabem. Que eu, ao final de receber o copo de água, dissesse para ela, meu amor. Hein? Bom, irmãs, vocês podem mais dizer que, ah, pastor, só ela tem o privilégio de ganhar essas duas palavrinhas lindas. Não, você pode dizer e deve dizer para sua esposa também, toda vez que ela te faz um favor ou não te faz um favor. E os que vão no retiro poderão dizer muitas vezes e muito. Quanto você mais diz meu amor, mais linda fica sua esposa. Quantos amém? Ei, irmão, quanto mais você elogia sua esposa, mais linda, mais agradável ela fica. Igualmente quando nós ouvimos também, não é assim nós homens? Eu ouvi uma frase há poucos dias, amém, olha aí ó. Eu ouvi uma frase que foi, achei bem interessante, que dizia que as mulheres são movidas por elogios. Acho que tá bom essa frase, tá boa, né? Nós vamos trabalhar essa frase lá no retiro também, mas um pedacinho. Mas e os homens são movidos ao quê? A elogio também, todo mundo gosta. Não é quando você ganha um muito obrigado, por favor, obrigado que você fez isso, fez aquilo, fez... Não é assim, mas agora quando as pessoas são movidas aí, ou são só pancada, pancada, pancada, você vai afundando a outra pessoa. E quando você levanta a estima dela, ela estufa aqui dentro. Aquele santo orgulho. É o lado bom da coisa, né? Mas o meu assunto não é esse hoje. Vamos abrir a palavra de Deus lá no capítulo 13 de Êxodo, segundo livro da sua Bíblia. Esse assunto que eu estava fazendo a introdução, esse é o assunto dos casais. Êxodo 13, e Deus tem algo maravilhoso a falar conosco nessa noite. 13, 21. 21 em diante. Diz ali, 13, 21. O Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel, dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração do Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo de Israel que Israel nos deixe de servir? E aprontou o Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre eles. Porque o Senhor endureceu o coração do Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel, eles saíram afoitamente, perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e os carros do faraó e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zephon. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amém, irmãos? Se tens uma caneta na mão, ou próximo, pegue agora mesmo. No bolso, na bolsa, pegue a sua caneta. 13:21. Eu marquei aqui na minha Bíblia: o Senhor ia adiante deles. E no versículo 22 eu marquei na minha Bíblia: nunca se apartou do povo. O Senhor ia adiante deles, na frente, e nunca se apartou do povo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguma vez você já suspeitou no seu coração, ou duvidou, ou cogitou na sua alma, que Deus poderia te colocar numa situação difícil? Que Deus, vamos como dizemos no popular, Deus te colocou numa fria. Alguma vez isso passou no teu coração? Talvez sim, talvez não. Aqui, Deus tinha tirado essa população dos filhos de Israel. Eram mais ou menos 5 milhões de pessoas escravizadas no Egito. Mão de obra barata, de graça, lá no Egito. Os egípcios, o faraó, dominou essas pessoas por 400 anos. 400 anos era só trabalhar, trabalhar, trabalhar, e de geração em geração em geração, e tu já sabia que os filhos que te nascessem seriam escravos, e os filhos dos teus filhos seriam escravos, e os teus bisnetos, trinetos, tetranetos, todos seriam escravos. Um dia, Deus apareceu para um homem chamado Moisés e disse: Moisés, tu vais tirar essas pessoas lá do Egito. Era do mesmo povo de Moisés, os escravos. Tu vais ser um libertador e eu vou te usar. E o Moisés, num primeiro momento, disse: Senhor, eu não sei nem falar, eu não sei me expressar corretamente, e quem sou eu? E o Moisés tinha mais dois irmãos, ele era o mais novo. Normalmente, no mundo antigo, e ainda um pouco hoje, o filho mais velho é que, digamos, é o responsável. Se pai e mãe morressem, e o filho mais velho tivesse, digamos, aí 20 e poucos, 30 anos, ele provavelmente ia cuidar dos menores. pois Moisés é o mais novo e Deus escolhe o mais novo. Vamos dizer assim, Deus escolhe o mais fraco. O outro era o Arão, irmão de Moisés, falava muito bem. Era um homem que fazia grandes discursos. E a irmã era Miriam, uma mulher cheia do Espírito de Deus, uma mulher que a Bíblia chama de uma profetisa, uma mulher que falava com Deus. Então, tu tem dois irmãos super excelentes. Tu é o terceiro. Logo, qual é o sentimento que pode ser que abata-se sobre nós? Minha irmã, a grande mulher de Deus, meu irmão, faz cada discurso que comove todo mundo e convence todo mundo. Qual o que Moisés... E o Moisés, ainda para atrapalhar um pouquinho ele, ele era gago. E aí, se você fosse Moisés, o que você pensaria de si mesmo? Tendo uma irmã desse tipo, que bom! Tendo um outro irmão, super eloquente, falava muito bem. E tu aí tropeçando nas palavras, ia dizer duas, três palavras e engasgava. Tu ia dizer, pobre de mim, quem sou eu? E foi isso que ele disse para Deus, quem sou eu? E Deus disse, Moisés, põe a mão no teu peito. Ele pôs a mão no peito e a mão ficou tomada de lepra. Senhor, o que é isso? De repente, põe de novo agora a mão no peito. Ele pôs a segunda vez e a mão ficou limpinha de novo. Moisés, tu tens um cajado de pastor na tua mão, ele cuidava ovelhas. Atire esse cajado no chão. Ele atirou, virou uma serpente. Agora, Moisés, corra atrás da serpente, pegue a serpente. Pegou a serpente e virou cajado de novo. Aí acendeu uma luzinha. Ó, o Senhor está comigo também, está com a minha irmã, está com o meu irmão. Está comigo também. E aquilo começou a gerar fé no coração de Moisés. E aí, acontece que Moisés, então, aceita esse chamado de Deus para a sua vida, essa vocação divina para ele, de tirar o povo do Egito. E aí o mais glorioso, o mais lindo de tudo isso, é que Deus ia com eles. 400 anos na miséria, 400 anos debaixo de mau tempo, apanhando, trabalhos forçados, comendo mal, dormindo mal, morrendo cedo, porque não tinham cuidados nenhum. E de repente Deus diz, eu vou tirar vocês daí, e o líder desse trabalho será Moisés. E eles saíram do Egito, Deus os tirou, e o lindo, Deus ia adiante deles, de dia, uma nuvem fazendo sombra ali no deserto. De noite, uma grande coluna de fogo, algo talvez muito alto, estilo uma coluna mesmo. E aquele fogo iluminando e mostrando por onde deviam ir. E parece que a saída foi tudo muito bem. Mas Deus não põe ninguém numa fria. Veja, versículo 2. Parece que não tem nada a ver esse verso 2, mas ele tem muito, muito a ver. Diz aos filhos de Israel que retrocedam, mudem de rota. Eles estavam indo por uma rota e Deus disse, pegue o caminho que leva para o mar. Para o mar, Senhor, pegue o caminho que vai para lá. E eles foram. Eles não conheciam, porque a coluna de fogo e a nuvem que os ia levando, eles não sabiam nada, que tinha um mar lá na frente. Eles não sabiam que essas duas cidades citadas aqui, Pi-Hahirote e Baal-Zephon, eram cidades que tinham bases militares do Egito. Você também não sabia? Eu também não sabia, foi estudando algo mais sobre a Bíblia que descobri. Senhor, nós vamos caminhar para onde tem um obstáculo, um mar, um braço do mar lá. Para onde tem bases militares dos nossos inimigos, Senhor, caminhem para lá. E eles foram. E aí o faraó, verso 3, vale na sua Bíblia. O faraó ficou feliz e disse: os filhos de Israel estão desorientados. E o deserto os encerrou. Eles caíram numa armadilha que eles mesmos fizeram. Deus faz armadilhas para prender alguém? Não, foi Deus que disse: vão para lá. E eles obedeceram e foram. Irmãos, seguir a Deus, seguir a palavra, seguir o que o Senhor ensina, nunca, jamais vai te pôr em apuros, no sentido que você não vai vencer. Podem se levantar situações novas, por seguir o Senhor podem se levantar lutas, desafios, mas Deus vai cuidar de ti, porque você obedeceu a Ele. Deus se responsabiliza por aquilo que Ele te diz. E Ele não vai permitir que o seu povo, seus filhos, sejam destruídos. Verso 4. Deus disse: eu vou endurecer o coração do faraó. Está com a sua Bíblia aí na mão, né? Veja aí no capítulo 12, o versículo 36. É só voltar uma página. Veja aí. Eles estavam saindo do Egito. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte... os egípcios estão... se agradaram de Israel agora. De maneira que esses lhe davam o que pediam. Israel pedia: me dá o teu relógio. Eles davam o relógio de ouro. Para uma mulher: me dá tuas joias. As mulheres davam para as mulheres. As pessoas estavam dando tudo. Esses que estão perseguindo estavam dando tudo. E os filhos de Israel despojaram, tiraram as riquezas do Egito, pedindo: me dá, me dá, me dá. E eles foram dando. O coração do faraó, o coração dos egípcios, num determinado momento, amoleceu. Passou 1, 2, 3, 4, 5 dias. Eles se arrependeram de ter feito isso para o povo de Deus e voltaram atrás. E disse: mas de jeito nenhum, vamos perseguir essas pessoas. E foram atrás daí com seus cavalos, carros de guerra. Uma coisa que Deus disse: esse homem que fez um favor para vocês, esse homem vai voltar atrás. Você lembra das 10 pragas? O rio Nilo se transformou as águas em sangue. Praga de piolhos, de rãs, chuva de pedra, praga de trevas. Todas essas pragas, quando vinha, vamos chamar isso de uma catástrofe dessas. Quando isso vinha lá, o faraó dizia: Deus, tem pena de mim. Aí o Moisés orava, o problema ia embora. Acabado o problema, o faraó disse: agora eu vou prender vocês, não vou deixar vocês saírem não. Vinha outra praga. Aí quando a coisa estava terrível, o faraó pedia: Moisés, ora por mim. O Moisés orava. O coração do faraó ficava bonzinho. Terminado aquele problema, ele endurecia de novo. E Deus disse agora: o Israel já saiu. Israel já saiu do Egito. E Deus disse: eu vou endurecer o coração desse homem. Como é que o coração é cheio de altos e baixos? Você, quem já fez aqui eletrocardiograma, né? E aí tem aquele sinalzinho lá. Aquele é um sinal que mede, nem sei direito como é que se diz, mas é frequência do coração, batidas, o que, que é? O batimento cardíaco. Sabe que aquilo ali mede o coração, esse órgão que pulsa aqui dentro. Mas eu entendo que a medicina, sabendo ou não, ela revela algo também do coração espiritual, que também anda assim. Quando a pessoa tem boa saúde no coração, parece que os traços são mais tranquilos, né? E quando ela tem picos altos e picos para baixo, o coração está com algum problema. A medicina criou essa forma de gráfico para mostrar o teu músculo cardíaco. Mas eu entendo que também isso acaba sendo, vamos dizer assim, uma parábola da nossa situação espiritual. E esse homem, o líder de todo o Egito, esse homem, ele era o vô do Moisés. É verdade, um vô emprestado, porque criou o Moisés. Esse homem via o neto dele fazendo milagres em nome de Deus. E via o neto dele sendo usado por Deus para livrar a população de desgraças maiores. Passada a desgraça, aquele homem, o vô, voltava a fechar o coração de novo. Eu não aceito, meu neto, eu não aceito isso que tu fala de Deus, e se fechava de novo. E perseguia Israel. As 10 pragas duraram aproximadamente um ano. Um ano foi aquele desespero, foi aquele negócio, eu me arrependo. Deixa eu falar uma coisa. Imagina um rato e um gato. Qualquer rato, ratinho, se arrepende dos seus pecados quando um gato encurrala ele num canto. Mas o ratinho, tenta imaginar, hein? Senhor gato, eu nunca mais faço. Não tem, vem cá, eu vou te papar. E come o ratinho. Isso não é arrependimento. Eu peguei essa figura do rato e o gato. Isso não é arrependimento. Isso é uma tentativa de se livrar de uma confissão feita no medo, na pressão. Sabe o que é arrependimento? Quando tu não estás sob ameaça, e diante de Deus, tu e Deus, Senhor, eu me arrependo. Eu fiz algo que não devia fazer, e não estou recebendo pressão de ninguém, não estou, digamos que ninguém nem descobriu, e não estou recebendo pressão nem do Senhor. Mas eu percebi, Senhor, que fiz algo errado, eu me volto para Ti. Isso é um arrependimento genuíno, verdadeiro. Qualquer pessoa faz confissões, e até confissões para Deus, e faz declarações para Deus em horas de apuro. O faraó não fez? Quando a 10ª praga bateu na casa dos israelitas, dos egípcios, a 10ª praga morreram todos os filhos mais velhos de todas as casas. O primeiro filho de cada família morreu. Era uma das pragas que veio sobre... Quando aconteceu isso, aí esse homem, o rei lá, diz: saiam daqui, vão embora. Não é que ele queria libertar Israel. Ele viu que uma desgraça se abateu ali sobre eles. Não é que ele ouviu a Deus: ah, o Senhor já falou comigo tantas vezes, eu vou libertar esse povo. Não é isso, não. Na pressão, no desespero, para tentar livrar um problema seu, ele manda então o povo ir embora para o deserto. E foram, e aí começa a acontecer o que temos aí. E você pode ver o versículo 5 na sua Bíblia, pode observar aí comigo. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração do faraó e dos seus oficiais. Que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir. Agora ele se arrepende para o lado errado. Como é que eu fui fazer essa bobagem de deixar essa gente ir embora? Ele de novo fecha o coração. Vocês entenderam essa palavra, hein? O arrependimento ao contrário. Quando alguém se convence de algo, a gente usa a palavra, alguém foi convencido. E quando alguém se desconvence, se usa a palavra dissuadido. convencer e desconvencer. E aqui esse homem, ele se desconvenceu, voltou atrás. E aí fez uma perseguição ao povo de Deus. Ele endureceu o coração e perseguiram com cavalos, veja o verso 9. Perseguiram-nos os egípcios, Moisés está escrevendo isso aí. Todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e os seus exércitos. Escuta aqui, veja só, o exército foi a pé, foi a cavalo e foi de carro. Está aqui. A pé se chama infantaria, né? É, os irmãos aí que foram militares, é infantaria. Tudo que o faraó tinha, tudo, ele pôs a sua força de guerra toda para buscar Israel de volta. Normalmente, no mundo antigo, um carro de guerra puxado por um cavalo, muito bom, um cavalo com toda a força, carregavam dois homens em cima. Um pilotava, né, o cavalo, tinha as duas rédeas, e o outro tinha um escudo e flecha, se protegia e atirava. E aqui nessa palavra de Deus está dizendo que desta vez, o faraó mandou em cada carro, 600 carros, em cada carro um capitão. Então tinha o motorista, tinha aquele que levou a proteção, o escudo, e um especialista em guerra, para nós capturarmos essa gente que se foi. Mas essa gente que se foi, era o povo de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Jamais o faraó poderá reverter algo que Deus determinou. E faraó, aqui nós podemos trazer para um símbolo, para as forças diabólicas. Para um símbolo das forças mundanas. Jamais o mundo poderá tirar algo que Deus te deu. Um livramento que é teu, uma bênção que é tua, ninguém pode tirar. Não está em poder de homem algum, não está em poder de espírito algum. Agir contra você para te tirar algo que Deus já determinou que é teu. Amém? O que é teu, é teu. Esse homem, esse faraó, ele via aquela população indo embora. E está dizendo, meus escravos, não é nem meus empregados. Meus escravos estão indo embora. Ele analisou aquilo ali economicamente. Vou perder dinheiro. Sabe como é que Deus via a situação e como está relatada na Bíblia? Não é numa ótica econômica, numa ótica espiritual. Quando aquele homem estava brigando contra Moisés e o povo de Deus, esse homem não estava fazendo uma briga humana. Além da humana, era uma briga espiritual. Pode ser que você está passando situações, mas pastor, então, algumas dificuldades que vêm sobre mim, e às vezes oposições, perseguições, calúnias, sei lá o que for, vem de uma pessoa humana? Vem. Muitas vezes instigada pelo diabo. Mas se Deus já te libertou, ninguém vai te levar de volta para o Egito. Ninguém. O que é teu, é teu. Até a Bíblia diz lá no Novo Testamento, conserva o que é teu. Cuida do que é teu, falando também da tua fé. Mas esse pessoal se foi, e aí, até aqui estava ótimo, povo de Deus feliz. Pessoal cheio, vendo a glória de Deus, vendo a coluna, vendo a nuvem, estamos indo. Só que lembram que eles não sabiam, mas eles estavam indo em direção ao mar. E para perto das bases militares dos egípcios. Eles não sabiam. Veja aí. Veja no verso 10. 9. Veja o 9 ainda. Perseguiram os egípcios todos, os cavalos, os carros de faraó e os seus cavalarianos, e os alcançaram. Onde Israel estava acampado? Lá naquelas duas cidades que eu venho falando para vocês. E chegando o faraó, chegaram os inimigos, alcançaram o povo de Deus. E olha, e os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Os nossos olhos são uma grande bênção de Deus. Os nossos olhos. Mas os nossos olhos não nos ajudam a crer. É uma bênção de Deus. Os teus olhos, os meus olhos. Mas vocês perguntariam, por que Deus permitiu que esses egípcios, homens preparados para a guerra, lá em Israel não tinha tudo, era escravo, não sabiam nem pegar numa arma. Por que Deus permitiu que o faraó alcançasse Israel? Por que Deus permitiu que agora Israel tenha ali o mar na frente e os inimigos aqui estão encurralados? Você já fez perguntas para Deus? Senhor, por que o Senhor permitiu tal situação na minha vida? Já fez? Eu acho que todos já fizemos. Por que o Senhor permitiu que alguém venha e faça isso, diga aquilo, faça aquilo outro? Por que o Senhor me deixou numa situação muito constrangedora ou de risco? Por que o Senhor me deixou, diríamos popularmente, de cobertor curto? Quer dizer, tapa a cabeça, destapa os pés. Tapa os pés, destapa a cabeça. Senhor, sabe por que acontecem essas coisas? Está aqui a resposta. Para que o poder de Deus seja visto. Deus disse ali, eu já li anteriormente, o verso 4, endurecerei o coração do faraó, para que os persiga. Deus deixou esse homem perseguir os seus filhos. E agora, serei glorificado naqueles inimigos, e eles saberão, os egípcios, que eu sou o Senhor, eu governo. Não são as armas de guerra, não são as estratégias humanas, não é o homem lá que endureceu o coração, os exércitos que perseguem os filhos de Deus, não, Deus governa. Aqui tem uma briga entre Deus e o faraó, vamos dizer, uma briga entre um homem que tem poder na mão e Deus eterno. Tem uma briga aqui, nós já sabemos quem ganhou a briga, está escrito aí. Mas quando nós estamos dentro das nossas, entre aspas, brigas, quando as dificuldades se levantam sobre nós, uma coisa eu quero te pedir, que tu guarde o teu coração. Quando Israel viu, era tudo uma região desértica, não é que fosse tudo areia, não. Era uma zona assim, tem uma e outra arvorezinha daquelas pequenas, muita pedra. Imagina aqueles exércitos furiosos no deserto, 60 graus. Aqueles homens odiosos, porque Israel fugiu, foi embora. Nós vamos matar essa gente por causa deles, nós estamos passando esse calorão todo aqui. E eles foram. Guerreiros especializados. E o próprio faraó, o próprio foi para a guerra. Deus deixou. Porque Deus tinha alguma coisa maior a fazer. Deus me dá livramento. Espera. Nós estamos lendo há poucos dias, nos capítulos do Gênesis, e estamos lendo. Acho que foi ali pelo capítulo 13, 14, não lembro agora de cabeça. Que diz assim que a medida da iniquidade dos ímpios ainda não tinha enchido. Deus deixou o ímpio fazer mais coisa ainda. Quando ele encheu o cálice da iniquidade, da do pecado, da impiedade, Deus vai dizer assim: agora chega. Deus vai dizer isso. Esse mundo que estamos vivendo, tá, nas linhas gerais, cada vez agonizando mais, pecando mais, sendo mais atrevido para o erro. E a Bíblia diz também que o cálice da ira de Deus vai encher. Deus tem paciência, paciência, paciência, mas como se tivesse um cálice da ira de Deus que está enchendo. E quando Deus disser chega, Ele vai derramar a sua ira sobre os pecadores. Deus permitiu que esses inimigos perseguissem os seus filhos. E os seus filhos não foram aprovados nesse primeiro teste. Eles levantaram os olhos, viram aquele pó, aquele exército todo, e se apavoraram. Foram reclamar para Moisés: por que, Moisés, tu não nos deixou morrer lá no Egito? Teria sido melhor a gente ter sido tudo sepultado lá. Que fé, hein? Que fé, a fé na desgraça, a fé na morte, a fé no desespero, a fé em tudo que é fé errada. E o Moisés, como homem de Deus, percebeu que a fé tinha ido embora do coração do povo. Não diz aqui se foi todo o povo ou se foi boa parte do povo, mas parece que esse sentimento, estamos perdidos, esse sentimento se abateu, tomou conta. Não tenha medo dos faraós que vêm para ti, viu? Eles vêm. Para nós crentes, vêm os inimigos, vem problema, vem. Deus está te treinando na fé. Deus quer te ajudar, te fortalecer. É ruim essa hora? É uma hora, às vezes, ah, Deus, se puder, me livra. Claro que é ruim. Mas Deus está te treinando na escola da fé. Na escola da dependência, depender dEle. Mas o meu inimigo é mais forte. Depende de Deus. Porque esses inimigos terão que conhecer quem é Deus. Deus é tão bom que até quer mostrar até para os inimigos quem Ele é. Deus quer mostrar. E esse pessoal então foi perseguindo, e Moisés teve que assumir imediatamente o comando de novo, quando deu aquela onda de descrença. Verso 13. Diz ali, Moisés, e para mim a segunda palavrinha é fantástica, olhe na sua Bíblia. Moisés, porém, alguém tinha que fazer aquela onda de incredulidade parar. O Moisés, porém, ele diz: não deixa o medo tomar conta, não tenham medo. Você já pensou? Por que que Moisés diz não tenham medo? Porque aquelas pessoas estavam começando a dizer: nós vamos morrer, vamos perder, seremos derrotados. O medo tomou conta. E quando o medo entra, sabe quem vai embora? A fé. A fé vai embora quando o medo entra. Eles estavam indo para Canaã, lembram? Tinha coluna, tinha nuvem. Alguém pergunta: mas como é que não viram tudo aquilo? A presença de Deus estava ali. É o coração humano, é o coração humano, e às vezes nosso também. Não existe super crentes. Temos um profeta, um homem de Deus, que fez maravilhas lá no Antigo Testamento, fez milagre sobre milagre. E uma mulher disse para ele, uma mulher do rei: eu vou te matar, até amanhã tu és um homem morto. E ele fugiu para o deserto, caminhou 40 dias para o deserto, e disse para Deus: Deus, eu quero morrer, Deus, tira-me da vida logo. Um grande homem de Deus teve uma crise de fé. Você já passou uma crise de fé? Às vezes pode durar meia hora uma crise de fé. Pode durar uma hora, pode durar um dia, dois dias. Eu não estou dizendo que você abandonou Deus, não é isso que eu estou chamando de crise de fé. É aquele momento, a tua fé, o golpe foi tão forte que a tua fé não reagiu imediatamente. Mas assim que o golpe passou, você foi se recuperando. O apóstolo Paulo disse que ele foi atingido. Ele estava usando uma linguagem, o Paulo, uma linguagem do mundo dos esportes antigos, das Olimpíadas que nasceram na Grécia. E ele disse, eu estou como um lutador que recebi o golpe, o soco no queixo, como se fosse o boxe. Recebi um, como é que chama? Um socão desses aí, que parece que o cara fica bamba e alguns chegam a cair ali na lona. Recebi, senti o impacto. Eu caí aqui, eu estou sentindo, está doendo, estou tonto. Mas eu não estou destruído, ele disse. Irmãos, nós não somos super-homens, vocês, irmãs, não são super-mulheres. Nós amamos a Deus, temos o Senhor, mas às vezes sentimos. E o juiz, se fosse Satanás, está ali contando, né? O juiz do boxe conta até 10, não é? É até 10? E o juiz está ali, você levou impacto, a tua fé está balançando. Senhor, me ajude, tu está caído. E o Satanás disse, 1, 2, 3, isso, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. E tu sabe que aquele juiz não vai chegar aos 10. Nem que seja no 9, o poder de Deus vai te levantar. E tu te levanta corajoso, a situação está lá. Esse negócio aqui está me incomodando hoje, mas não seja isso a perder a nossa bênção. Irmãos, ali estava o faraó, pressionando, ia pegar. O mar estava lá, e aí o Moisés disse, não tenho medo. O Senhor vai dar o livramento. O medo é a pior coisa que tem. O medo não te deixa caminhar mais. O medo não te deixa dar passos. Portas que Deus abre, o medo. Tu vê a porta aberta e não anda. Por medo. E o pessoal foi para Moisés. E Moisés foi para Deus. Moisés já tinha dito, Deus vai lutar por vocês. E no verso 15, olhe comigo aí, irmãos. Disse o Senhor a Moisés, por que tu está clamando a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Levanta o teu bordão, o teu cajado aí. Estende-a sobre o mar e divide o mar. Abre o mar, Moisés. Irmãos, tem hora que é para orar. Tem hora que é para agir. Eles estavam ali, Moisés, ora, ora, ora, e os inimigos ali, ó, chegando, com o bafo no cangote, entendeu? Sentindo ali, ó, o diabo ali, o faraó chegando, e o pessoal, Moisés, faz uma oração, que oração? Agora é hora de caminhar. E nós somos a favor de orar e muito, mas já tinham orado, agora caminhe. E tu, Moisés, até o Moisés, eu acho que, e agora, Senhor, e agora? Pega o teu cajado na mão, bate no mar, aí o mar vai se abrir. E nessa hora, irmãos, Deus permite, porque quando a tua fé se renova, tu vira um leão. As mulheres viram uma leoa, como se estivesse defendendo seus filhotes. A tua fé se levanta. Não é fé em ti, é fé no Senhor. Que Deus que te tirou do Egito, Ele vai te sustentar no deserto. E Ele vai abrir mar. E Ele não vai deixar o inimigo te tocar. E aí nós sabemos da continuidade da história. O mar se abriu e Israel entrou. Pé enxuto. E quando entraram os egípcios com todas as suas máquinas de guerra, começaram a atolar. Como é que Israel não atolou? Se tinha lama, pelo menos devia ser pisando, você já andou em barro assim, né, todo. Deus fez até um barro para os inimigos. E depois as águas fecharam. E os egípcios morreram todos. Deus disse, eu vou endurecer o coração daquele homem. E eles vão perseguir. Porque eu tenho algo maior ainda para mostrar. Deus queria edificar a fé dos crentes ali. E Deus preparou uma armadilha para os incrédulos. Deus fez isso. Quando Deus fala com um homem, quando Deus fala com uma mulher, e essa pessoa insistentemente, que nem o faraó, tá, agora eu aceito tudo, aí passava o problema, recuava de novo. Quando Deus fala com alguém, e esse alguém, na hora do aperto, promete tudo, passou o aperto, abandona Deus de novo. Sabe o que vai acontecer? Deus endurece o coração. Uma das piores coisas que pode acontecer para uma pessoa é ter o coração embrutecido ou petrificado por causa da constante desobediência. Desobediência. O faraó conheceu alguma coisa de Deus? Conheceu. Ele viu, acho que mais milagre que nós. Ele via os milagres. Algumas das irmãs aí já tiveram milhares de rãs dentro de casa. Quando tem uma já é um horror, né? Ali eram os milhares. O Moisés orou, as rãs sumiram todas. Eu acho que as mulheres egípcias, que eram os inimigos de Israel, elas deviam dizer, oh, esse Moisés aí tem que ser o nosso rei. Quando veio a praga de moscas, mosca em tudo, tudo, tudo, tudo. Moisés orou, as moscas foram embora. O pessoal viu milagres, mas milagre por si só, o milagre por si só, não amolece corações. Sabe o que transforma e amolece corações? É um encontro pessoal com Jesus Cristo. Esse sim, quando tu te encontrar com Jesus, tu entrega a tua vida para Ele, teu coração começa a se transformar. Deus cuida de ti. Deus é fiel. Pode ser que alguns de nós estamos atravessando momentos difíceis e você veio aqui nesse culto. Que bom que você veio no lugar certo. Deposita a tua confiança em Deus. Mas o Senhor parece que está me levando para um beco sem saída. Não te preocupa. Continue obedecendo Ele. Para onde Ele nos leva, Ele é responsável por nós. Ele é responsável por nós. Mas pastor, estão fazendo uma injustiça comigo. Deixa, Deus está cuidando disso aí. Deus está cuidando. Não desespere, não fica olhando para o inimigo. Olha para Deus. Olha para Deus. A situação está apertada, pastor. Olha para Deus. Deus não se atrasa. Chegou a deixar o faraó a chegar pertinho. Mas o faraó não tocou nem um fio de cabelo dos filhos de Deus. Em nenhum. Deus às vezes permite que até o diabo visite a gente, sabiam? Ah, quando o diabo visita um crente, pode ser até um crente fiel. Se ele já é fiel, ele fica mais fiel ainda. Porque ele vai se agarrar em Deus. E se é um crente assim, meio-meio, mas coisa boa que Deus libera uns demônios lá para dar um susto. Mas pastor não diz isso. Digo. Porque até isso é misericórdia de Deus na tua vida. De repente o cara já não ora mais, já não jejua mais. Até no culto ele é muito relapso, vem, não vem. Ei. Quando a coisa aperta, Deus deixa o faraó. Tu sente o bafo na tua nuca. Aí tu corre para Deus E aí Deus diz, ó, deu certo. Deu certo. Deus permite para edificar a tua fé e para exaltar o nome dele. Sabe o que eu tenho orado a Deus? Deus, eu quero fazer tudo que exalta o teu nome. Ainda que possa, às vezes, ter coisas aparentemente difíceis para mim. Ou aparentemente prejudiciais. Eu quero que teu nome saia ganhando, Senhor. Não deixa eu estragar o teu nome, Senhor. Não deixa eu dar um mau testemunho. Até com a minha fé, Senhor. Eu sei que eu tenho que mostrar a minha fé para os irmãos. Eu sei. Eu sei que você tem que mostrar a sua fé para os outros. Os pais têm que mostrar a fé para os filhos. Os filhos aqui que já são crentes têm que mostrar a fé para os amigos na escola. E Deus permite aí, de repente, se tu reprova no teste, sabe o que eles vão dizer para ti? Onde está a tua fé? Onde está teu Deus? Não te apavora. O teu Deus é o Senhor Todo-Poderoso. Teu Deus que te converteu, vamos dizer, o teu Deus que te tirou do Egito, não vai deixar o Egito te destruir. Jamais. E você pode ir para casa, dormir em paz com essa palavra, viver a semana com essa palavra, porque essa palavra é que te sustenta. Só para terminar no 14, 25. No 24 ainda, Êxodo 14, 24, na vigília da manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Sabe o que que é alvorotou aqui? O Senhor lançou pânico no acampamento dos fortes, dos perseguidores. O Senhor botou um medo neles. Quem tinha medo antes? Israel, que era fraco, não tinha armas de guerra. O medo trocou de lado por causa de Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é maravilhoso. Cuida do teu coração, tua fé no Senhor. Não olha para as circunstâncias, para o Senhor. E aquilo que te impõe medo, ou aqueles que te impõem medo, eles que sofrerão o medo. E isso da parte do Senhor. Isso da parte do Senhor. Vamos ficar de pé e orar a Deus? Aleluia! Que coisa linda a palavra de Deus, né? Que coisa linda. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por todos que chegaram aqui nesta noite. E eu sei que a nossa fé está sendo edificada. Às vezes, Senhor, sentimos o golpe. Sentimos a pancada de uma notícia pesada. Sobre nós mesmos, sobre uma esposa, um esposo. Uma notícia ruim sobre um filho, Senhor. Uma notícia ruim sobre o nosso trabalho. Sentimos naquela primeiros minutos, às vezes até isso dura um dia, dois dias ou mais. Mas conforme vamos lendo a tua palavra, ouvindo a tua palavra, a fé vai crescendo e o medo vai embora, Senhor. E eu quero te pedir nessa noite, que o Senhor derrame uma grande porção de fé em todos que estão em lutas, ou quem está desanimado, quem está sofrendo, quem está doente, pessoas que de repente o mundo aí está em cima, perseguindo, incomodando. Nós entregamos para o Senhor. Primeiro entregamos nosso coração e depositamos a nossa fé em Ti. E segundo, entregamos, Senhor, a situação para Ti. Entregamos para Ti, Senhor, o faraó, aquilo que é o nosso faraó. Entregamos os guerreiros do faraó para Ti, Senhor. E se eles não se converterem, eles serão atingidos pela Tua ira, Senhor. A nós sabemos que o Senhor nunca nos deixará encurralados. O Senhor vai abrir o mar. Mas enquanto não abre o mar, ajuda-nos a crer. Sabendo que o Senhor não vai se atrasar nenhum segundo. E também o Senhor não vai se adiantar. Porque estamos na escola da fé. Ajuda-nos, ó Deus, a não ser reprovado quando vem a luta, porque o Senhor será glorificado em todas as situações que envolvem a nossa vida. Obrigado, Senhor. Talvez nessa reunião, Senhor, alguns irmãos, algumas irmãs, ou até mesmo alguns nossos visitantes, estão em lutas muito grandes, e precisam de um auxílio espiritual na fé. Ouviram a Tua palavra, ajuda-os a crer agora. Ajuda, Senhor. E aquilo que o Senhor já determinou, o Senhor não vai perder para o faraó. Porque que atrevimento do faraó lutar contra o Senhor. Até podemos dizer, que idiotice, que burrice do faraó, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, sermos fiéis a Ti. Quem aqui está em luta, irmãos? Quem está passando um momento que sente que a peleia é maior que as tuas forças. Você pode levantar suas mãos e pedir o socorro para Deus. Pode fazer nesse momento. Talvez muitos de nós, se você está num bom momento tranquilo e de paz, fique orando. Deus abençoe os irmãos que estão em lutas. Fique intercedendo por eles. Pai, muitos dos amados aqui estão em lutas. E eu não posso lutar a luta deles, Senhor. Porque essa escola, eles precisam passar. Cada um de nós. Não podemos abandonar a Tua escola, Senhor. Ajuda-nos sim a ser aprovados. Fortalece-os, ó Deus. Fortalece-os. E que eles olhem para Ti e escutem o que eu estou dizendo aqui em nome do Senhor. Não tenham medo. Não temais. Fiquem quietos, confiantes. E verão o livramento que o Senhor vos fará. E naquele dia, por causa da urgência, o Moisés diz que o livramento seria hoje. O teu poderá ser hoje. Poderá ser amanhã, talvez daqui uma semana, duas semanas, alguns meses. O importante não é o prazo, o importante é o livramento. Aleluia! Glória, glória a Ti, Jesus. Fortalece, Deus. Fortalece. Se alguém chegou aqui cabisbaixo e abatido, até pensando algumas coisas erradas sobre o Senhor, agora eu sei que já mudou a mente. E um novo momento na vida espiritual está retomado. Se alguém chegou aqui cheio de medos, eu estou te dizendo, não tenha medo. Tenha fé. Mate o seu medo com a sua fé em Deus. Não fique paralisado. Porque Deus, ao abrir o mar, você terá que caminhar. Não fique paralisado. Bendito, Maravilhoso és tu, Senhor. Tu és digno da nossa louvor, tu és digno de glória, tu és digno do nosso agradecimento antecipado. Você que está em luta, já pode agradecer a Deus, obrigado pela vitória. Tu tens fé para agradecer a Deus. A vitória não chegou ainda, mas ela é tua. É só uma questão de prazo. Aleluia. Aleluia. Eu queria te pedir ainda, quem está com uma pessoa conhecida, esposo, esposa, ore com elas agora. Ore aí. Esposos e esposas, orem. Pente uma pessoa conhecida, dá a mão aí para um moço, para uma moça, dá a mão ali. Antes de a gente cantar esse louvor, não deixa ninguém sozinho. Pode ser que tenha alguém muito sozinho perto de ti. Chama para perto de ti. Ore. Pode ser que vocês estejam passando uma luta. Você já sabe que vocês vencerão. A fé move a mão de Deus. Deus nunca honrou a incredulidade, só honrou a fé. Aleluia, Deus. Obrigado. Que linda noite, Senhor. Que linda noite. Aleluia. Glória, pode dar o louvor para Deus. Não tem faraó que vai te pegar. Não tem faraó. Ele vai se afogar. Ele vai afundar por causa do Senhor. Aleluia. Não tem faraó que toca num fio de cabelo seu. Aleluia. Rompendo em fé. É assim que recebemos a nossa vitória. Aleluia.